deixa a vaidade de lado. Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador. Jovem, deixa a vaidade de lado. Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador. Mesmo você sendo crente, mas não sendo temente, como pode ser salvo se o mundo você não deixou? Jovem, deixa a vaidade de lado. Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o amanhã possa ser tarde. Jovem, deixa a vaidade de lado. Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador. Jovem,